existe regras pra te amar. Não exijo condições, eu simplesmente me entrego. Sai daqui e se meu coração dá ouvidos pra razão, é limitado de emoção. O que eu quero é ter você aqui a viver. Só as balas do momento. Banda 007. Você está na Tecno Melody. Pensando tanto em nós dois, é tão difícil, eu sei. Te esquecer eu já tentei. Não paro de lembrar da nossa paixão. Porque ele www.tecnomelody.com. Fazendo a galera balançar. DJ Sidney Ferreira, manda ver! Sidney Ferreira, tocando as melhores pra você dançar. Eu não. www.tecnomelody.com, o site que faz a galera dançar. Para

eu vou chamar a neguinha pra tremer. DJ Cardosini, DJ Robson, DJ César, vai detonar. Égua, todo mundo tá tremendo. Égua, todo mundo treme. Égua, todo mundo tá tremendo. Égua, todo mundo treme. Agora a força jovem vai mostrar pra você. Agora a força jovem vai mostrar pra você. É o primo som, é o primo som, é o primo som. Vai no caquinha, é só arredar, é só arredar. É só arredar, é só arredar. Arreda, arreda, arreda, arreda, arreda, arreda, arreda. E ele vai tocar no caquinhado. Marlon Branco, estourado no Brasil. DJ Luiz, o poderoso Stefão. DJ de Emerson. Esse batidão é bom. Esse batidão é bom. Eu vou chamar a neguinha pra mexer. Eu vou chamar a neguinha pra tremer. DJ Cardosini, DJ Robson, DJ César, vai detonar. Égua, todo mundo treme. Égua, todo mundo tá tremendo. Égua, todo mundo treme. Agora falta já vem mostrar pra você. DJ Sidney Ferreira, com o seu carisma e a simplicidade, é tudo de bom. É Tecnomelody.com, mandando só as melhores. É GDC. É GDC. Sucesso total em todo o Pará. Olê, olê, olá. A galera do comércio vai balançar. Olê, olê, olá. A galera do comércio vai balançar. Pra fazer a união, Dragão, Renato e Abraão. Júnior da mídia, Júnior pirata, Bruninho, Anderson pirata e Coelho. Daniel Cardoso agitando com o meio. Esse Sidney Ferreira é demais. As melhores bandas de Tecnomelody você ouve aqui. O CD Batidão da Tecnomelody.com. Vem pra cá, dançar, que é muito bom. Dançar, que é muito bom. Vem cá, tira na nave. Vem pra cá, dançar, que é muito bom. Dançar, que é muito bom. Arrebenta minha nave. A nave que está de volta ao mar. É Ruby Light Boy. Acesse nosso site www.tecnomelody.com. Vem pra cá, dançar, que é muito bom. Dançar, que é muito bom. Arrebenta minha nave. A nave que está de volta ao mar. É o Ruby Light Boy. Que o barato sabe. as melhores do Melody. Você só ouve aqui com DJ Sidney Ferreira. Sidney Ferreira detonando no batidão da Tecno Melody. Vem pra festa! Vem pra festa! Yes! Dança e dança e dança e corrupi. Audio som digital 4.0 S.

você dançar. É a nega tá. aqui. Ela é a nega, é a nega tarada. Ela é a nega, é a nega tarada. Júnior Show, olha quem chegou, a nega tarada, a piranha do banheiro. Alô, pretinho, se liga aí, a nega tarada, ela já está aqui. DJ Betinho Isabelense. Ela chegou de mansinho e vai só no caqueado, dançando no passinho. Ela manda no pedaço. Ela chegou de mansinho e vai só no caqueado, dançando no passinho. Ela manda no pedaço. Quem é? Quem é? Quem é? Ela é a nega, é a nega tarada. Uai, que agora é nega, vai endoidar. É nega, uai, que agora vai endoidar. Vai endoidar, vai endoidar, vai endoidar. Ibiza Belém, Live Music, Live Music. Esse é DJ Sidney Ferreira. Manda ver, DJ. Todo mundo tá tremendo. Qual é que tá fica me olhando? Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey, ho, oh, hey. Treme. DJ Pedro. virtual. DJ Sidney Ferreira, a gente se liga em você. Aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouviria me dizer adeus. Oi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Não é amor. Televisão apresenta DJ Sidney Ferreira. O sucesso se liga em você. Eu quero ser a tua princesa. Eu quero ser a tua princesa. Quero deitar em teus braços, adormecer e sonhar que você vem seu cavalo branco. Das mãos dos vilões, vem pra me salvar. Como no conto de fada, se não for o meu príncipe, pra minha boca beijar. Eu quero ser a tua princesa. Eu quero ser a tua princesa. Eu quero ser a tua princesa. Eu quero ser a tua princesa. Melodies. Iane Araújo. E Chanciana, meu amor. Levando de Ananindeua. Produzindo e mixando as melhores músicas pra você. Eu quero ser a tua princesa. Eu quero ser a tua princesa. Quero deitar em teus braços, adormecer e sonhar que você vem, seu cavalo branco, das mãos dos vilões, vem pra me salvar. Como no conto de fada, eu não vou poder acordar se você não for o meu príncipe pra minha boca beijar. Eu quero ser a tua princesa. Porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet 1100. Tava ataque, tem bandit. RR tem também. Contando os plaquetes 100. Dentro de Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem. De Hornet 1100. Tava ataque, tem bandit. RR tem também. Tem também, bem, bem. Alô, DJ Sidney Ferreira. Vamos pra cima! A noite chegou e nós partiu pro baile funk. E como de costume, toca na do rasante, de sonata, de atira. As mais gatas sempre pia, com o brilho nas joias do corpo. De longe elas miram, até pipa do chás. Onde nós pro pé do passo, onde tem fervo tem nós. Onde tem fogo a fumaça, é desse jeitinho que é. Seleciona as mais top, tem três portas, tem lugares pra três minas no velório. Se quiser se envolver, chega junto, vamos além. Nós é zica de verdade, hoje não tem pra ninguém. Contando os plaquês de 100, dentro de Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet 1100. Kawasaki tem bandido, RR tem também. DJ Toninho, maravilha. Tem que respeitar. Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem. Tô de Camaro, bom saquário, contando os plaquês. Novinha, vem que tem, oi vem que tem meu bem. Tô de Camaro, bom saquário, contando os plaquês. Contando os plaquês, dentro de Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet 1100. Kawasaki tem bandido, RR tem também. Contando os plaquês, dentro de Citroën. Ai, nós convida porque sabe que elas vêm. De transporte nós tá bem, de Hornet 1100. Kawasaki tem bandido, RR tem também. Tem também, tem também. A noite chegou e nós partiu. O rasante de sonata, de atira, as mais gatas sempre viram. Melody.com. Essa noite quase não dormi, pensando em nós dois no meu quarto, sozinha, sem você. Tudo pra esquecer, impossível. Minhas lágrimas caem, querendo o seu beijo. Vivo na solidão, sem ter o fim, fotos pelo chão, tudo faz lembrar você. Imagino você aqui. Não quero lembrar, não quero lembrar, mas eu sei que é inútil. Eu desejo cada parte de você. Não quero lembrar, não quero lembrar, mas eu sei que é inútil. Eu desejo cada parte de você. A máquina do sucesso. Aí concorrência, aqui é o Daqui Sou Alucinado. Essa noite quase não dormi, pensando em nós dois no meu quarto, sozinha, sem você. É DJ Sidney Ferreira. Sidney Ferreira, o top DJ. Não esqueço do passado, da vez que te conheci. Como anjo, você veio e fez eu me apaixonar. Também lembro do momento quando te jurei amor. Agora vou te confessar, essa foi a primeira vez que me apaixonei. Passado, da vez que te conheci, como um anjo, você veio e fez eu me apaixonar. Também lembro do momento quando te jurei amor. Agora vou te confessar, a vez que me apaixonei. Arô DJ Sidney Ferreira. Meu